My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o 4 Games Podcast. E hoje a gente vai falar sobre os jogos do 007. E os filmes também. Quem é o senhor? Eu sou Koyo, Shin Koyo. E eu estou procurando por um submarino. Ele é grande e preto e o piloto é um grande amigo meu. Vocês viram? Eu não, é vocês. Que porra é essa? Dá pra ver que vocês não assistiram O Mundo Não É o Bastante quando o Dimitri morre. Puta que pariu, eu assisti, mas peraí, não assisti ele ontem. Ele entra na sala e fala: por favor, eu estou procurando o submarino. Ele é grande e preto e o piloto é amigo meu. E o Pierce Brosnan está sendo torturado, levando um caninho no pescoço pela Electra lá, que pra ele lá. Sofim, Marcelo. E essa frase ficou pra sempre na minha memória, porque é lindo chegar e falar isso, né? Pô, essa piadinha da introdução tem que ser curta. Nós somos o primeiro podcast com uma piada de introdução grande que eu tive que explicar. Já temos um minuto. Bom, eu sou o McFly, Gire McFly, e eu não vi esse submarino. E aí, eu sou o Vivard e eu acho que essa música tá errada. Aqui agora para o nosso primeiro e-mail e cartinhas recebidas, certo, Cisvard? Certo. Nós recebemos muitas cartas, muitos e-mails aqui. Na verdade, e-mails, né? Cartas não, porque a gente não divulgou endereço de nada, mas como nós queremos fazer uma leitura democrática, para poder selecionar, a gente está fazendo o seguinte. Nós separamos aqui, imprimimos todos os e-mails, fizemos um montinho aqui. Como não tinha lá muito para fazer um montinho digno, a gente também pegou os comentários do YouTube, certo? Os comentários do blog a gente não pegou, porque vocês podem ver aí mesmo. Nossa estratégia, a gente pegou aqui a nossa verba do podcast, né? Contratou algumas garotas que vão ficar aqui de shortinho até o meio da bunda, certo, Silvaldi? Vamos pra nossa verba milionária. Pena que a verba toda foi com isso, né? A gente vai ter que ficar mais 2 anos só com isso. É. E elas vão jogar a carta pra cima aqui, que a gente imprimiu, e vamos selecionar os e-mails. É, desse jeito prático. Democrático. Que todo mundo sabe que funciona. É, de um jeito aí que ninguém pode negar que é o melhor possível. Se fosse assim a votação pra tudo na vida, seria uma maravilha. É, tipo Caminhando Faustão, só que no lugar do Luigi Barrichelli é medo de gostar da genérica. Exato. Ah, e se você mandou algum e-mail aí escrito antes de imprimir Pense na Natureza, você se ferrou. É. Certo? A gente não valeu o seu e-mail. A gente não imprimiu porque você fez a gente pensar. Então, quem pensar tá ferrado. Tá fora do bolo. É, tá fora do bolo. Bom, primeira cartinha, jogando pra cima. Vamos lá. Pegamos. Opa. E aí, seu Vivaldo, lê você aí, vai. Cartinha do? Eduardo. Eduardo, não fala de onde, nem a idade, muito bem. Falem a idade e de onde vocês são. É, e também a profissão, RG e grupo sanguíneo. Bom, lendo a cartinha do cara. Pô, falou tudo aí sobre o lance da internet. Trampar demais pra pagar e depois não ter tempo pra jogar mais. É, foi um comentário que a gente fez, né? Porque nós somos classe média, média baixa, né? É, e o cara tá ajeitando mesmo. Aí ele fala que, pô, jogar online é bom. Você precisa jogar 360 na live com headset. Aí você zoa os filhos da puta também em tempo real. É, essa é uma emoção e ele tá querendo fazer um filminho, né? Ou é zoado, né? Que nem o nosso amigo da comunidade lá que morreu na facada. Aí os pivetes dele, é. Ele não passa por isso. Ah, eu não ligo pra jogar online, não quero mais do que se foda isso. Live pra mim é pra comprar coisinhas. Bom, o cara falou uma coisa aqui que a gente realmente não sabia e pediu pra falar, hein? Que é? Mina na banheira com silicone boia? Aí. Lembra que a gente perguntou? É, foi uma questão aí que levantou e ninguém soube resolver, né? A resposta dele: boia. Boia? Boia, aí que coisa. Aí ele fala: mas aí tem um problema, peito grande natural também boia. Olha, os natural que eu conheço não boia não. Agora eu vou ter que baixar um filminho disso aí. É, eu nunca prestei atenção. Já tô colocando. Confesso. Agora aqui pra, no meu YouTube mais mature, né? Ah, tá. sei, conheço. Temos vários, né? Outra coisa que ele fala aqui, falou mal do OutRun, puta que pariu. Porra, puta que pariu é ele que tá defendendo. É, defendeu o OutRun do Play 2 lá, o Coast to Coast 2000, acho que é 2005, 2006, né? Meu, esse aqui é horrível, cara. Eu comprei numa esperança de ser bom e... Não, a única coisa que faz ser bom é a Ferrari, mas do resto tem um Fast View, porque nem um review inteiro ele mereceu, né? É, não vale a pena o review inteiro. Já me falaram que a versão coreana desse jogo é melhor, mas até eu achar coreana, porra, também não vai ser isso que vai melhorar o jogo, né? Qual que é o sistema de cor na Coreia? Na Coreia é NTC. É, NTCJ, tá certo. Só que o formato das letras lá não é nada favorável, né? Aí o cara fala uma merda que a gente falou aqui, mas o cara tá na merda não, rapaz. Que merda ele disse? Ele fala, porra, você pode comprar o Darth Vader via Live e via PSN e você compra o Yoda pro PS3. Oh, que maravilha. Mas a gente falou isso, que pode comprar e tal, mas inclusive eu falei o valor, que é 15 doletas. É. Bom, isso foi o que o Eduardo falou. E aí aconteceu uma coisa interessante lá nos comentários do vídeo do Quantum of Solace que o senhor Shinkoio postou, né? Você pegou duas cartas de uma vez, mano? Ah, é, aqui é prático. Caramba. É, então aqui um animal aqui, os gringos, né? Falaram, o Jung falou, ó, compra um PlayStation 3, né? Muito melhor que essa tranqueira velha de Play 2. Aí veio um outro rapaz muito estranho, ele, assim, traduzindo o que ele disse, foi mais ou menos, cara, eu tenho PlayStation 3 e esse Quantum of Solace pra PlayStation 2 é muito mais divertido de ser jogado que no PlayStation 2. Essa versão de Play 3 é uma merda. Eu comprei e devolvi e peguei essa versão que é bem melhor. Sem brincadeira, ele colocou em letras maiúsculas, no kidding. Esse cara aí, ele deve gostar de joguinho de se esconder, não deve gostar de jogo de mata-mata. Não, ele fala que os gráficos são ótimos pra um Play 2, porra. Não, isso é verdade, mas até aí não... Não justifica do jogo ser bom, né? Não é o que resume o jogo, como vocês podem estar vendo no review aí. Você vê, americano come cocô mesmo, né? Nossa, o cara tem tudo, tem Play 3, tem Play 2 e ainda cai pelo Play 2. É, pega um jogo que saiu pro Play 3 e pega pra Play 2 e ainda fica defendendo. Aí, pra quem duvida que é papel, aqui, ó, papel. É, papel aí. Falou? Quem duvida que tem as gostosas, põe elas pra dar uma subiozinha aí. Ah, é? A gente tira umas fotos depois. É, pega umas fotos só de close, né? Aliás, falando em gostosa, cara, acho que nenhum canal é melhor pra selecionar gostosas genéricas do que o SBT, cara. Eu acho que o Silvio Santos escolhe, assim, a dedo. Ah, o joguinho da maleta lá é uma maravilha, né? Não, aquele programa da tarde lá, Domingo Legal do Gugu. O programa que ele tem de domingo à tarde aí. E ainda quando tá no intervalo, mostra as meninas dançando e vejam as dançarinas, veja como elas são curvilíneas, veja como elas se mexem, se movimentam. Você percebe que com o tempo ele tá mais tarado, né? Ah, é, tá mesmo. Ele decora o nome de todo mundo. É, pôs a mão no peito do traveco lá. É, o cara tá fodão. Mais alguma coisinha? Tem algum recadinho? Não, não, por enquanto eu me recorde, não. Enquanto não, já temos caquinha desde o primeiro podcast aqui. Esse foi o da Coisas que Irritam. Agora vocês vão ficar com o nosso podcast duplo, certo? Certo. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls! Quem não gostaria de ser o 007? Porra. Eu. Por que não? Tô brincando, é só pra fazer um drama. Mike Fly e suas piadinhas pra ser nossa. É, lógico. Apesar que essa não dá pra saber se a gente vai colocar pra ser nosso ou grilinho, né? A gente sempre vai ter essa dúvida. Caralho. McFly não gostaria de ser um agente secreto. Tipo, a única coisa que eu não gostaria de ser o 007 é usar terno e sapato. Que? Ah, se você mora num país que não faz muito calor, até que vai. Não, mas usar sapato é foda. Apesar que acho que a única razão... Sempre que eu coloco um terno, um smoke que eu tenho aqui no casamentinho, eu me sinto usando. É ela que passa aquela imagem de cara engomadinho. A única coisa boa de você ser engomadinho. Aí você não usa sapato? Você usa o quê? Tênis? Mas que se foda. Um sapatênis? Sapatênis. Como eu diria o Chorão, né? Eu não uso sapato, mas que se foda. Discreto, como sempre. Aí, vamos lá. Além de ter a parte do terno, dirigir carrões, certo? Carrões. Só os Aston Martin dos últimos aí já... É. Bom, mas o primeiro já era legal pra caramba, né? Primeiro não, né? Porque no primeiro não foi Aston Martin, mas aquele DB5, que era puta que cara do caralho. Eu gostava daquele Lamborghini esquisito lá, que era um Lotus, na verdade, né? Entre embaixo d'água. Lamborghini esquisito. Lotus então. Spirit. O branquinho? É. Que era mais modernoso, né? É. Passou na Record esses dias. E o BMW, né, mano? Dirigir um BMW pelo celular, pra mim, seria um auge. É, foi quando foi trocado, né? Mas esse carro acho que é o mais vista, né? É, mas ele é só tamício. É, não é o Nose E3, é do... Mesmo é Dai. Schmoller, verdade. Cat Schmoller, na verdade. Que é um carro meio tiozão, assim, é M5, né? É. Esse aqui é até esse número. O foda do Golden Eye é que ele pega o carro cheio de coisa e não usa o carro. Não solta nem um míssil com o porra do carro. Tem míssil no... Tem no Golden Eye? Tem. Mas ele não usa. Quem mostra pra ele o carro, ó, tem míssil Stinger atrás dos faróis. Ele pega o carro lá na Jamaica, lá só, não é? É, pega o carro, vai até a tenda, come a mina. Ele ia fazer o quê? Derrubar a árvore também? Ah, e temos esse negócio, comer as minas, que é o que o 07 faz de melhor. Fazia, né? Porque agora ele só comeu duas nesses dois últimos filmes. É, e a mais gostosa ele não comeu. É. Deixou ela na praia lá. Deixou ela morrer. É, geralmente elas morrem antes dele comer, aliás, depois, né? Antes uma coisa que eu sempre fiquei pensando é como é que ele dá o fora nas minas, né? Ele nunca dá fora, eu ele acho sempre que... some. É, deixa elas dormindo. Eu acho embora. Que... É. Não, mas do jeito que ele faz, eu acho que ele deve tocar aquela musiquinha lá do Mina, te amo tanto, amo você. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, que caralho, isso, só queria cara, te comer. Você lembra da musiquinha assim, do podcast passado? Ah. Vamos colocar essa música pra vocês ouvirem agora. Só pra ter uma noção de como o 07 trata as mulheres depois que ele faz amor com elas. Tem um coito. Ele efetou um coito e toca essa música logo após. Rapaz, clássico. Não usa terno, mas é muito fino. Menina, te amo tanto. Amo você, daria tudo, daria o mundo, só por você. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, caralho, só queria te comer. Agora sai do meu pé, vai te fuder. Te amo, caralho, só queria te comer. Comer você, comer você. E, apesar que no o que tem a Lois é o Tomorrow Never Dies. A Lois lembra dele como que ela foi uma que ele deu fora. Ela dá umas porradas nele, mas depois ele come ela de novo e toca a música de novo pra ela. Pra variar, né? Pra variar. É. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. E que mais que é o 007? Ah, passear pelo mundo inteiro, né? É. E o grande evento dos filmes é porque ele é um filme que tem ação, que é um pioneiro da ação, e é nos primeiros 20 filmes. Ter as engenhocas era uma ação que você não sabia o que ia acontecer. Ah, não. Justamente por ter as engenhocas que você sabia. Não. Como você sabia? Não, não sabia não. Ah, eu sabia. Depois que você viu. Só você sabia, que você reviu tudo. Porque as engenhocas eram o ápice de você. Caralho, como ele fez isso? É. Não. Caralho, como ele fez isso se ele não tivesse as engenhocas? Se ele tem, foi, porra, o cara é lógico que era se fuder. Mas era o ápice do negócio. Que era o diferencial da ação do filme. É um filme que tinha romance. Por mais o cara, o cara chega diante de uma parede de 50 metros. Uhum. Aí ele tem que subir a parede. Como que ele vai fazer isso? Se ele não tivesse nada assim tecnológico, nada dessas palhaçadas... Aí seria, ele seria um cara fodão se ele subisse essa parede. Mas parede foi uma das coisas mais legais, inclusive. Ele sai uma corda de rapel do relógio dele. Não, mas não foi a do relógio. Eu não me lembro qual que foi, que ele pegou, que ele dava, ele levava, tava um revolvinho. Não, só dei um exemplo, assim, não foi, eu não tô pegando uma cena específica. Mas isso não é uma parte de ação, é uma parte de espionagem. Mas essa daí eu lembro da parede, que ele saiu da água, saiu do meio do oceano, o cara tava sequinho. Que filme. Sacou o seu revólver, atirou. Só que daí, logicamente, você vê, né, aquela cordinha saindo por trás do revólver. É bem louco. Não, mas essa parte não é uma parte de ação. Quem que era o ator? Eu também não lembro. Porra! Era 07? Lógico. Era Batman, não? Não, se você for ver, o 007 ele é um Batman. Só que ele não usa. Só que de terno. Só que é de terno e ele não usa máscara. Entendeu? Ele era o nosso Batman humanizado. Ah, mas nem o Batman tem tanta tecnologia assim, rapaz. Ah, mas o Batman já teve tanta... Mas o Batman não tem o quê, né? Meu, mas vamos parar de falar, tem um Alfred. Vamos parar de falar dessas porra, porque senão a gente não vai falar dos jogos nunca. Não, sim, só uma introdução pra definir o personagem, é, né? E o que é o 007? Não, é importante a gente ressaltar isso pra gente falar. Temos que ter um jogo disso, né? Claro. É, temos não, que ter um jogo isso. de matança com bugigangas. Sim. Não sendo o Dr. Bugiganga, e sim um agente secreto. E uma coisa que nunca tem no jogo, que é a putaria decente, que a gente já falou, né? O Dr. Bugiganga era um agente secreto. Nunca tem nenhum romance, né? Nunca tem um romancezinho, assim. Se não tem um romance, vai ter a sacanagem como? Ah, no Quantum of Solace tem um romancezinho lá com a Vesper lá que mostra. Vocês podem ver na versão do Play 2, os peitos dela tão foda, mas eu vou falar isso no final. E o... No 07 Everting Unaut, você tem que fazer massagem nas minas. Mas... Interessante, não vi isso. Eu não lembro disso, eu joguei, mas não lembro. Você pulava animação. Putaria decente boa mesmo, é uma coisa que tem pouco, mas é um jogo que você ao mesmo tempo você também dirige. Mas nos filmes veículo. Também não tem, assim. Só dá a ideia que ele come as minas, mas não, não mostra. Mas ele come. É. No jogo não dá a entender que ele come. Mas pelo menos no filme não. Dá, né? Acho que o que teve mais de pans assim nos filmes foi a mina do Goldfinger morta lá, pintada de ouro. Você via a dobra da bunda, assim. Ou a nossa... Quanto na sola se teve. Também, é, de petróleo. Só que de preto. Isso é spoiler, hein? Toma cuidado com isso. Ah, meu. A essa altura aqui, quem não viu quanto a sola, tem que se merece fuder. Morrer, é. Já tá com a série. E tem DVD. Aquela Bond Girl que a gente comentou, que ela usa o melhor fio dental da série, né? Ah, sim. Ah, é o nome dela? Grace Jones. Grace Jones. Foi a mais sexy, inclusive. É, que... Vocês podem assistir também o Conan comeu ela. É, o Conan, o grande Conan. Que tem que ser Conan pra comer essa mina. Mas né? Isso daí é um outro podcast. É. Mas o jogo não é essa parte de comer, é a parte dos tiroteios e tem as partes de tiroteios. Veículos. Que a maioria dos jogos tem a parte de carro, ou tanque, ou aviãozinho, ou helicópterozinho e até esqui, né? O Ivaldo tem mais alguma coisa a declarar sobre os desejos de ser um 007? Eu acho que todo homem queria ser um 007 e toda mulher queria ser uma Bond Girl pra ser comida pelo 007. É pra levar um fora, né? Apesar que tem um que ele casa, né? É o a serviço da... O serviço secreto de sua majestade. E é o pior filme, é o que ele casa, né? Não é o pior filme, não. Pode ser até o pior ator, mas o filme é bom. Muitos fãs consideram o melhor filme de todos, assim. Ele deve ser o melhor filme sendo fiel ao esquema lá do livro e tal. Não. Pera aí, quando a gente chegar no filme, a gente fala. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Ah, é só pra darmos uma explicação aqui. Seu Vivardi, ele é o nosso especialista. Em termos. Em termos, já que em termos totais. Coleciona tudo que ele vê que tem 007. Ah, o próximo item da lista é o relógio do Jaws, que a SWAT lançou. Jaws? Eles lançaram uma coleção que é baseada nos vilões. Bem, são com 22 relógios. Pô, os dentes dele estão na pulseira? Na pulseira, do caralho. E o relógio daquele cara lá tem 3 mamilos? É, podia ter 3 mamilos. Mamilo. Assim, um relógio, um relógio de 3 mamilos? É. Pornográfico, hein? Olha a putaria que os caras colocam. É. Sacanagem. Então, o Vivardi ele coleciona até cadeado com senha. Se for 007, ele compra. Quando eu pego o comando 007 nas padarias, eu tiro foto. Isso. Só pra vocês terem uma noção. E eu também tenho minha coleção de VHS. Eu ainda não fiz a coleção de DVD, mas eu tenho todos em VHS. Eu tenho DVD e como eu achei a capinha muito tosca dessa última coleção, eu refiz todas com os pôsteres antigos. Você devia ter a maletinha do... E ainda fez uma lombada especial. Fiz a lombada que forma o... Vivaldi vai colocar uma fotinha aí no post pra vocês verem a coleçãozinha dele. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls! Para explicar, isso aqui vai ser feito da seguinte forma. A gente vai falar por ordem cronológica dos filmes, dá uma... pinceladinha por cima, e se o filme teve algum jogo, a gente comenta sobre o jogo, e se não teve, a gente fala a melhor parte, só fala do filme, e dos jogos que não viraram filme, ou melhor, dos jogos que não são baseados em filme, a gente fala no final. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Em 1962, 007 contra o satânico Dr. No, Dr. No. Esse filme não temos jogo. Não temos jogo, mas é acho que um dos melhores filmes da série. Eu não acho, porque a coisa mais tecnológica que ele usa nesse filme, ele pega um fio de cabelo e cola no armário pra ver se alguém abriu. Não, e o pior é que quando ele chega... Quando ele chega na parada, ele viu que abriu e fica numa comunidade, deita e é atacado. Não, e o foda é que ele não tem a capacidade de pensar que o cuspe dele pode secar e o negócio cai sozinho, né? Ah, mas é que geralmente quando seca fica coladinho ainda, né, o cabelo. É, e nesse filme temos a sueca Ursula Anders. Esse filme é o da cena clássica que já foi parodiada por tudo que até pelos próprios filmes do James Bond, que a mina sai da... do mar com uma peixeira na perna. Mas também é clássica. Isso foi homenageado no último 007 que eu considero 007. O Diane Ordinary pra mim é o último 007. Com o tempo eu vou explicar isso. E o Daniel Craig tem uma homenagem também, só que é uma homenagem gay, que é ele, saindo. Não, mas espera que ele use uma sunguinha igual uma que o Sean Connery usa num filme aí. Não, ele usa uma sunguinha branca igual o biquíni da mina. Aí não foi a Halle Berry? A Halle Berry usa um laranja, mas é o mesmo formato. Assim. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls! Moscou contra 007, ou From Russia with Love. Esse joguinho é o do filme que tem o famoso Jetpack. O Jetpack não é nesse filme que ele usa. Esse filme original ele usa. Ele não usa o Jetpack no Moscou. Eu joguei o jogo e ele usa o capacete. É, ele põe aquele capacetinho tosco. E o legal é que do último filme que eu considero novamente, ele mostra esse Jetpack. É, ele, no Dino Under Day tem uma hora que ele passa lá no, na divisão do Q lá, aí mostra todas as coisas antigas que ele já usou e tem o jetpack lá com o capacetinho. Assim. É, tá lá. Tem a caneta explosiva, tem a maleta. A caneta explosiva é linda, hein? Tem bastante coisa. Tem o sapato legal. Com faquinha embaixo. É. Nossa, isso daí. Isso daí foi roubado do Agente 86. É, sapatofone. Agente 86 é paródia. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Bom, o jogo do Moscou contra 007. Ele é um jogo basicamente de tiroteio. Ele é para o PlayStation 2, GameCube, PlayStation 2, Xbox, PSP. Ah, temos para PSP também. Eu particularmente considero um dos melhores jogos que tiveram do 007. É legal. Esse é meio curto. Ele tem o básico. Mas em matéria de jogo de... Ele foi o que a EA fez por último pra encerrar a licença dela, né? É. Chamou o Sean Connery pra dublar. Teve um cuidado todo especial, até porque tava na moda fazer esses negócios de filme clássico, né? É. Foi da época do Poderoso Chefão, esses negócios. É, foi mais ou menos por aí. Aí eles chamaram... E foi um filme clássico com uma espécie de Ultimato Bourne, né? Remodelada. Hã? Ultimato Bourne? É, bem Bourne. Ele é um bom jogo, eu não acho o melhor dessa geração, do 128, eu acho que ele fica em penúltimo. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls! 1964, Goldfinger. É o filme que tem o Oddjob, que arranca a cabeça da estátua com chapéu. Com chapéu, grande vilãozinho. Corta o saco do 007 com um laser. É o filme que aparece o Aston Martin DB5. Grande Aston Martin, grande carro. Belíssimo. Que já tem as bugigangas no carro, com escudo, solta baratinha. Tinha escudo? Não, tinha um escudo assim na nuvem de trás. Ah, tá. Aliás, no From Russia with Love, no jogo, o carro que ele usa é o Aston Martin DB5. É mesmo. Esse é o carro que mais marcou em toda 007, é esse. É, ele apareceu. Aston Martin DB5. Ele apareceu novamente em vários. Que é o que levanta a traseira ali pra ficar num balearem o passageiro. É. Bom, e o Goldfinger teve aqueles joguinhos de texto, né? Teve jogo de texto do Goldfinger. Como que era esse jogo de texto? Era tipo Carmen Sandiego, tá ligado, Carmen Sandiego? Não. É meio de... Joguinho de DOS que você tem que saber inglês. Shoot him! É, você escreve shoot him, daí o cara vai... Fica passando a história e você tem que escolher pedaços com palavras-chave que vai seguir o manual. É, você vai atrás do cara e tal, ele vai te dando pista, você pergunta as coisas, assim. É um jogo chato pra caralho. Assim, eu não gosto de jogo de texto, bem na época... Eu gostei de nenhum. Ah, eu joguei um pouquinho Carmen Sandiego, mas porque era em português. Mas o Carmen Sandiego, ele tinha ícones. É, não, ele era mais moderninho também, o Carmen Sandiego. Esse jogo é um jogo, imagina o gráfico dele como uma tela preta com letra branca. É. É só isso. Nada de especial. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls! 1965, Thunderball 007 contra a Chantagem Atômica. Esse não teve... Não teve porra nenhuma e eu não lembro do filme. Se eu vi vários nossos especialistas, diga alguma coisa desse cara, filme. Cara, esse é o filme que tem, na minha opinião, a Bond Girl mais melhor de todas. Ele ia falar uma palavra com B. McFly, diga uma palavra com B pra elogiar uma mina. Bunduda. Não, eu não ia falar bunduda, não. Eu ia falar gostosa mesmo e bonita. Eu ia falar bonita e gostosa. Eu ia falar bonita e gostosa. E é nesse que ele usa o jetpack a primeira vez. Eu ia falar... Então, que é a Claudine Alger que faz vergonha. Não tem ninguém vendo a gente, se preocupa. É verdade. A Claudine Alger que faz a Dominic Domino. Puta, é foda. Thunderball, numa tradução literal, seria uma sacanagem, né? Seria a bola do Lion. Bola do Trovão. Não, a bola do Lion, do Thundercats, rapaz. Ah, é, pode crer, a bola Thunder, do Lion. Thunderball. Aí ele goza. Esvazia as bolas. A Chitara quer ficar nervosa com isso. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. 1967, com 007, só se vive duas vezes. You wanna live twice. Não temos jogo desse. Não temos jogo desse. E o que é o filme? Esse eu acho um dos mais toscos, que ele vai pro Japão, os caras querem fazer uma maquiagem de japonês nele. Nossa, esse daí é muito tosco. É, muito aí tosco. Eles falam, ah, mas japonês não tem pelo, aí eles vão ter que depilar o peito do Sean Connery. Esse é aquele lá que ele vai na cama e a mina fecha a cama e os caras metralham a cama? Esse que aparece o Blofeld com o gato. Ah, o Dr. Evil? O Dr. Evil pegou, nesse momento da cama, tem uma daquelas... Uma das cenas bem legais também, que aparece um ninja, mas não percebe. Tipo do Speed Racer, assim? Isso, bem discreto. O cara sobe no teto da casa, solta uma cordinha, coloca o veneno, que vai pegar aqui. Ele mira na boca do 007, só que por um momento ínfimo o 007 vira. A mina que tá com o 007 vira também. E cai na boca, e cai na boca da mina. E essa daí o 007 não comeu. Tá vendo? Era uma geisha. Era uma geisha. Foi a primeira que ele não comeu? É. Foi a primeira que ele não comeu. Vamos ver se você está certo. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma coisa, mande-nos um e-mail pra confirmar se essa é a primeira mina que ele não comeu. É. Parece um monte de mina que o cara não comeu, né? É, mas não vale falar que ele não comeu as velhas, as meninas que dá a passagem pra ele, porque aí é só a versão Amy. Pornô. A Amy. A Amy nunca comeu. Apesar de ela ser louca por ele isso. Ele nunca comeu a... A secretária. A Money Penny. É. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. 1969, 007, a serviço secreto de sua majestade. Esse é com aquele cara de orelha de abano. Esse é com o George Lazenby. Nossa, esse daí foi... Esse cara, ele parece o Agente 86. Mas a introdução é muito boa, cara. Você assistiu esse filme? Que ele tá brigando na praia lá com os caras e tal, pra salvar a mina. Ele tá andando de carro, aí ele vê uns caras com uma mina lá, querendo fazer sei lá o que com ela. Molinando, garoto. Aí ele desce e vai lá brigar com os caras pra salvar a mina. Aí a mina pega, depois que ele, tipo, deu as porradas nos caras, que os caras estão lá desmaiados, mortos, sei lá, ele sai correndo, a mina pega o carro e foge dele. Foge do carro. Ele olha pra câmera e fala: isso nunca aconteceu com outro cara. Você já vê que esse aí é o Agente 86. Ele tá sem moral. Com o Sean Connery isso não aconteceria. Não, mas assim, o filme é legal. Ele é meio... Ele tem um ritmo meio diferente. Mas ele tem cara dos de imbecil, outros. Cara. Então, ele tem meio cara esse de bobo. Esse é o cara, não é? Com cara de imbecil. Meu, e a última cena foi pra fuder com tudo. Porque, o cara tinha que chorar. E, meu, o cara não era ator, velho. Não, colocaram as artes pra chorar. Foi horrível. Colocaram ele pra casar. Não, casar fazia parte, porque é o motivo do porquê ele virou mulherengo, que no Cassino Royale já botaram isso logo de cara. Foi a Vesper que morreu, a mina que ele se apaixonou morreu, então daí pra frente ele começa a comer todas. Depois eu vou contar a minha teoria da revolta dele. Então, nos antigos, esse foi o motivo. E se eu não me engano, depois que começou a fazer os filmes, o Ian Fleming resolveu dar um motivo pra isso e escreveu esse livro. Aí pegaram e fizeram o filme. Ele não é movido pela vingança, ele só cumpre o seu dever, cegamente. Depende, o cara ficou meio sem mulher, eu ficaria muito nervoso também. É. E mataria você também, Chico. Mataria eu. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Bom, 1971, Sean Connery de volta, os diamantes são eternos. A música mais irritante da série. Nossa, eu nem lembro da música. Eu não costumo gostar das músicas. Olha essa última, as últimas músicas foram bem legais. Pra mim, essa música ela é irritante. Essa mina berrando Diamonds Forever. Diamonds never lie to me. For when love's gone, muito chato. Quando e esse nós vai... temos jogo? Nós não temos jogo com o nome Diamonds Are Forever. Ele não tem o nome, mas... mas é aquele joguinho do Atari, né? Primeiro jogo do Atari, primeiro jogo do James Bond. Que chamava James Bond 007. Bom, tem história pra explicar que porra é aquele jogo, né? Porque... é, a gente deduz que seja baseado nos Diamantes São Eternos. Né? Pelo que lemos e assistimos, ele é baseado porque você tá num carrinho que pula, certo? Plano 2D, e tem que acertar um satélite com tiros diagonais. É, uma coisa meio tosca. A musiquinha do jogo no começo é legal e no começo... é, o McFly se interessou por uma foto aqui da Tiffany Case, que ela tá empinando a bunda pra câmera, de biquíni. Grande foto. Aí esse também era o outro fator pra assistir no 2007, Verminas de Biquíni. É. Tá vendo que é um filme que reúne tudo, né? Aí você volta a querer ser o 2007. Pra vocês entenderem a magia que é o 2007 no cinema. Apesar de muita gente odiar, porque acha que é uma fantasia só, né? Por isso que eu queria ser. Esse do Atari não temos mais nada a acrescentar. Se você quiser jogar... por sua conta e risco. Por sua conta e risco. É mais um risco do que sua conta. Eu acho que só vale pela musiquinha do começo, versão ultra midi de Atari. E se você conseguir passar disso aí, parabéns. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. 1973, Live and Let Die. Vive e Deixa Morrer, com 007, Vive e Deixa Morrer. Puta, essas traduções dos nomes dos filmes do 007 são uma desgraça, né, cara? Devia fazer igual... mas por que colocar com 007? Porque tem que colocar 007. Nos nomes originais não tem, tem nenhum. Muitos jogos chamam James Bond e não tem o 007 ou 007. É, porque lá fora ele é mais conhecido pelo nome do que pelo codinome. É, porque... aqui que acho que só aqui a gente fala 007, que em outros lugares falam Double 7. Double 7. Não, mas aí é coisa de... e pra mim falar Double 7 parece nome de hambúrguer. Eu quero aqui parece hambúrguer. Um duplo de 7. Aí você vai no Burger King e come um hambúrguer de 14 carne. 14 carne. Oh, piadinha pra ser nossa. É um Double 7. Põe, Rodrigo, põe. Tem maionese. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Esse tem o jogo? Tem o jogo, no Atari. Mas não é o Atari que estamos acostumados. É o Atari 5000 e pouco. É, o Atari ST, né? Esse joguito aí é um caralho. Ele é um jogo 3D, vejam só. É verdade, ele é 3D. É um jogo onde você andava por um labirinto com uma coisa que seria um carro. Um carro. Você... parece um carrinho de golfe, né? É, você não sabe pra que porra de lugar você vai. Aliás, esse é o primeiro filme com o Roger Moore, né? Ó, você já contou o Roger Moore, que ao contrário do filme, no jogo ele tem cabelo preto, ele não é ruivo. Bom, joguinho básico de Amiga, você anda pelo labirinto, depois você não sabe mais o que você tá fazendo. Parece de Moonwalker. Tudo misturado na tela. Vira meio Michael Jackson, é, quando você vira... você sai do carro, né? Não pense nisso como um GTA, pense como uma segunda tela. Você entra num cômodo que tem as coisas desenhadas em pixel art, com o carinha andando bem mansamente. Por isso que o McFly diz o andar do Michael Jackson. Bem toscamente. É. Não, esse jogo... passa nisso. Vá jogar Pitfall. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Em 1974, o Homem da Pistola de Ouro e dos Três Mamilos. Dos Três Mamilos. Esse parece nome de filme pornô. Tem um filme pornô dele, só que é a mina. A mina com a pistola, a mina de, que ouro, tem pistola de ouro? A mina que tem a pistola de ouro. É, Grace Jones. A mina põe a pistola de ouro na cabeça dele e fala... esse é o filme que ele dá um mortal pro carro quando vai pular o rio, né? O mortal não, dá um tipo um twist assim. Ah. Ele pula, dá uma voltinha no ar e cai. Dá um twist, praticamente um Tony Hawk. Um duplo twist carpado. É um Tony Hawk, ele dá um stealth fish. Bom, esse também não tem jogo. Esse filme aí que ele bate o carro e o carro vai quebrando em partes. Não é esse não, é mais pra frente. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Now 1977, O Espião Que Me Amava. Esse naminho eu acho muito capenga. Acho que deram esse nome aí pra fazer as minas assistir o filme. É, esse teve jogo também de texto. Não vamos falar de jogo de texto. Nem precisa falar, né? Esse é o que, primeiro filme que tem o Jaws, que o carro vira submarino. Esse é o que ele tá no trem, que a mina abre e o Jaws tá tá dentro do armário e ela toma um mau susto, assim. É. Esse aí seria o toque de terror de toda a franquia do 007. Porque dá um susto quando ela abre aquela porra e tá aquele cara. Tem até uma câmera meio de filme de terror. E aquele cara, ele é feio pra cacete, né? E ele tá igualzinho hoje, cara. Só boquinha de ferro. Eu assisti um filme de terror, chama 2001 Maníacos. Tem uma parte que a mina vai fazer um... cara... e ela coloca uma dentadura de ferro, mano. É de terror mesmo. É com o cara que faz o Fred Krueger. É um filme legal pra caramba. E a versão dublada, eles fizeram com sotaque de mineiro. Porque é como se fosse os caipira americano. E a versão dublada que fizeram os caipira daqui. É mó barato. Mas uai, você vai vir aqui comer uma. Isso é legal nessas dublagens. É que nem pica-pau, né? As dublagens do pica-pau, os caipiras são mineiros, né? É, mas esse filme ficou escrotinho, mas é legal. É um bom filme. Assistam 2001 Maníacos. Escrotinho, mas é um bom filme. Tem um ótimo gore esse filme. É? Tem uma parte que as minas varam um cara enfiando um espeto no cu que sai na boca dele. Que eles fritam o cara. Tipo Frank Miller lá no... Qual do Sin City que é que a... Ah, Miro enfia a espada, enfia na, espada na Grande Matança. Mas nesse é mais explícito. E o legal desse filme é que tem muita criança, entendeu? As crianças estão batendo palma e estão lá empalando o cara pelo cu. Aí vai a velha... Empalando é lógico que é pelo cu, né? Não, eu acho que... Eu acho que aí seria empalamento anal, né? Não, empalar é isso. Entrar no cu e sair pela garganta. E se for pela garganta e sair pelo cu? Now the whole world's gonna know that you don't scratch your balls. 1979, 007 contra o Foguete da Morte. Esse é o do... Moonraker. É o do... Brasil? Sim. Com Jaws também. E temos o... Sempre John. Temos a cena do... por uma brasileira. Por uma brasileira de 2 metros de altura também, né? Loira, que a mina devia ser da Suécia. Pô, é um traveco, né? É, pra ele não deve fazer diferença. Não, ela não tem 2 metros de altura, ela é baixinha, pô. Baixinha, tem 1,98, pô. Não, ela é bem mais baixa que ele. Mas ela é uma loirinha mó sueca, né não? É, ela é loirinha. Não faz sentido ele se apaixonar por uma loirinha no Brasil. É nesse que ele cai na água e vem os tubarão pra cima dele, ele morde o tubarão. É... O barão é parente dele, rapaz. Ele só tava levando um lero. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your balls. Esse filme é aquele lá, né? Ele veio pro Brasil. Acho que é a única coisa que chama atenção. É, esse filme é o que aquele, tem a... Aquele carnaval de gringo, né? Tem a Bond Girl do Conan, não é? Não. Não? Não. A Bond Girl do Conan é no último. A coisa que me marcou foi a mordida do Jaws no cabo de aço. Do bondinho. É, quebrando o cabo do bondinho. Do... Que ele parou o bondinho no braço também. É. E também parece um volante de Kombi, o esquema lá dele vai e para. Tem o carnaval, né? Que o carnaval nada carnaval. Mais é que 10 pessoas andando na rua vestidas de Pierrot. E quando o Jaws vai acabar com a minazinha, vem aqueles 10 neguinhos que estavam no carnaval e levam o Jaws junto, pensando que ele tá na balada. Não, é como se ele não tivesse força pra jogar os 10 pra... É. Esse aí é o que ele arranca os tecos da Kombi na mão, né? Que está fugindo. É, tem isso também. Aí ele vai puxando os tecos do carro. Ele é um desnutrido, né? Um jogo desse filme seria uma boa. É, mas ele foi usado no Everything or Nothing, né? Um dos objetivos do filme, do jogo, você tem que pegar, parar o bondinho e dar uma mordida no do carro. É. Jogando com o Mundial, né? Morder o cabo de aço. Aí você tem que ir equilibrando, né, em cima do carro. É. Bom, esse não teve jogo. X pula, quadrado morde, bolinha bate. É. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Em 1981, 007 Somente para os Seus Olhos. Eu acho que é o que tem a capa mais filme pornô também, né? Só precisava ter uma bunda mais bonitinha. Porra, meu pai tem um vinil desse filme aí. Eu acho que ele comprou só pela capa na época. Porque, só pela mina, né? Porque essa bunda com o cara no meio é a nossa inspiração pra tudo. É a nossa inspiração. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti feliz vendo uma capa de disco. Now the whole world's gonna know that you don't scratch your fucking balls. Bom, esse filme é um que dá um puta de um... Esse daqui é o que tem a... Ela tá segurando uma besta na mão, é isso? É. É o que tem a Carole Bouquet, né? Que eles dão um puta de um zoom na cara dela e ela tem uma bigode nervosa. Tem um buço? Tem. Opa! Nerbuço é bondade, meu filho. Aqui não dá pra ver, mas é logo no começo. Bigode. Bigodão de português, cara. Nem parece uma camisa francesa. E ele pega essa mina? É, você tem dúvida. É só... pega todo mundo. Roger Moore, conferir. Meu filho. Roger Moore abriu o zíper da mina com o relógio. Relógio magnético. Caramba. Grande Roger Moore. É. Acho que não é à toa que ele é considerado um dos melhores também, né? Ah, ele é meu... Ele era meio machão, né, mano? Ele catava todo mundo, catava a Grace Jones, pegava essa bigodona... Quando chegar na Grace Jones, no filme da Grace Jones, não vai nem ter piada pra falar, mas... Pra mim, ele é o melhor, assim, mas eu me decepcionei com ele, porque... Ele é gay. Ele usava muito dublê, sabe? Ah, será que ele usava muito dublê bundão pra comer as minas? Não, ele falou que ele fazia de tudo. É capaz, porque ele fez dois filmes, que um é Spice Girls, né? Spice World, o mundo das Spice Girls. E no outro ele é gay, né? No Cruzeiro das Loucas. No Cruzeiro das Loucas, né? Então isso dá uma contradição pra gente questionar a masculinidade do Roger Moore. Mas ele foi um grande... Ele foi o que fez mais filmes até hoje, né? Fez acho que 7. Eu acho que é o que mais me marcou foram os deles mesmo. Na minha ordem é ele e Pierce Brosnan. É, os que tem as cenas mais... antológicas. Assim, mais de forçação de barra estão com ele. Então são os que você guarda mais. A marmelada começou a azedar aí. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. 1983, Octopussy. Tem o pornô também, imagina o nome. Octopussy, grande Octopussy. Maldiadas que fez, se não me engano, 3 filmes. Tinha uma das minazinhas chamavam Pussy, né? Não sei o quê. Pussy Galore. É do... Pussy Galore. Pussy Galore. É do Pussy Galore. Esse ele não pegou, hein? E essa mina ficou velha. Ela rápido. Era bolacha. Pegou, ela era bolacha no filme e ele come ela. Aí ele converteu ela? É. Isso é o sonho de todo homem. Não, ele come ela no feno lá, que ela fica assim, tipo, é mesmo. Brigando com ele, assim, não quero, e dá um beijo nele e ele manda ver lá. O cara conseguiu. Devem ter saído de lá pinicando tudo, né? Não. A minha mina em cima do feno. Você é um grande conversor, né? Nossa. Esse cara. Isso você conseguir converter uma sapata é uma das melhores coisas. Ainda mais se for duas, né? Porque aí dá pra pegar ao mesmo tempo. É. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Bom, esse filme, o Octopus, não teve jogo, mas ele é que tem aquela cena bonita que ele passa dentro do hangar com o aviãozinho que dobra as asas. Isso não ia bem no jogo. É. Aperte o botão para dobrar as asas. Não. Primeira vez você ele ia passa, se foder, ele passa com as asas abertas, mas esse aviãozinho ele dobrava as asas. Ah, tá. É que ele tava, era bem pequeno o avião. Aí vem o outro atrás existe, e explode tudo. É pra guardar, né? Que ele dobra. É. Não é invenção assim. Não, é. Ele existe. É uma marmelada existente, não é uma marmelada inventada. É. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Em 1975, Na Mira dos Assassinos, ou A View to a Kill. Esse teve jogo de texto. A também View não to merece kill? Ser muito falado, sim. Não, esse não é de texto? Não, ele teve um de texto e teve um que não é de texto, no mesmo ano. Esse é um joguete à la Pitfall. É, ele é tipo Pitfall. Temos ele andando na caverninha com a sua roupa branca. É azul, não? É um azul bebê isso daí, não? É. Pega um... Meu, tinha 16 verde, cores, é rapaz. Pega uma gasolina ali... Aí depois... Aí... Nossa, aí virou Michael Jackson, hein, velho? É, aí tá e Michael ficou, ficou meio ruim. Esse daí é outro próximo jogo. Ou ele tá com a Grace Jones. Esse é o filme da Grace Jones. E olha, diga-se de passagem, é a roupinha mais sexy que tem na série. Que temos o... Pena que a mina não colabore. Christopher Walken como vilão. Christopher Walken. É Christopher Walken. E é nesse que tem a cena do carro. É o Christopher Walken, me bateu uma coisa agora. Temos que inventar uma coisa aqui porque eu não posso repetir outros podcasts. ai meu Deus, agora deixa eu pensar. Se você não conseguir pensar tanto, repita. Eu estou tendo uma convulsão. Convulsão. O meu saco explodiu. Que porra é essa? Eu não posso falar, minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu. Quem fala minha cabeça explodiu é o Nerdcast. Meu saco explodiu. Roubando piada. Então, eu não quis roubar piada e aí meu saco explodiu foi a primeira que veio na cabeça agora. Que eu não lembrava que era o Christopher Walken. Caralho, eu vou precisar ver o Christopher esse Christopher Walken que comia a Gwyneth Jones, velho. Meu Deus do céu. É, Christopher Walken foi e comeu ela. Comando. É, o maluco é fodão. E ele já foi o Cavaleiro Sem Cabeça também. E ele já dançou no clipe do Fat Boy Slim. É. O cara fez tudo. Esse, né? O cara é foda. Esse é um dos melhores atores. Ele é o pai do Prenda-me Se For Capaz. É verdade. Pra mim ele é o pai do Steve Buscemi. Not the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Bom, esse é o que tem a cena do Renozinho lá que vai. Esse é o que vai quebrando aos poucos? É. Tá caindo aos pedaços, né? Literalmente. Isso ia ser legal no jogo, né? É uma coisa bem ridícula, mas você ia ficar engraçado. Aperta o X pra cair a porta. Você bate o carro e fica a traseira essas duas frentes. Ia ser uma marmelada realística, vai. Não, foda é a cara do Roger Moore, cara. Meu, o Roger Moore pra fazer 007 é a mesma coisa que na época que entrou o Pierce Brosnan ter pego o Charlie Sheen. O Charlie Sheen da 007 é a mesma coisa. Ia virar um Top Gun. É, que ele tipo faz aquela cara assim de... aquele biquinho dele assim de... O que tá acontecendo? Assistam qualquer coisa com o Charlie Sheen que ele faz essa cara. Não, mas melhor são os Top Gun. O 2 principalmente. Até no Tim Ralph May ele faz essa cara. É, não, a cara dele é clássica. Not the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. 1987, 007 marcado para a morte, ou The Living Daylights, com o galês Timothy Dalton, o galês Timothy Dalton, que no jogo é parece mais o Michael Jackson. Desse daí ele é igualzinho ao Michael Jackson antes de da cirurgia ou do vitiligo, da anelina que ele tomou. A anelina ia ficar azul, pô. Sei lá, anelina branca, apesar que a anelina branca ia ser... Eu acho que ele deve ter tomado muito disso. Bom, é um joguinho mediano, vai. Caramba, tem um helicóptero que parece um barco ali, mano. Ele é um jogo de tiro. Não, ele 2D, já teve. Mas... O jogo ele já teve algumas coisas diferentes. Ele teve barco. Ele não parece como um jogo adaptação que nem os antigos, que a gente pode falar que era um pitfall e acabou. Esse jogo aqui ele já tem uma ideia mais original, que você anda e para atirar nos carinhas como se fosse um jogo de tiro de pistola, mas na verdade você controla com o seu direcional. Sai gente da janela, sai gente da moita, aparece helicóptero que parece um barco do céu. Você às vezes e tem ele que... parece que tem um amiguinho que está protegendo? É, um você. Tem, não é, você, tem que... você tem um amiguinho pra proteger. É uma mina. Pô, não dá pra saber. É a cara Milov, que era. Não é mina, não, porque não tem peito. E tem as missões. Meu, se o Timothy Dalton tá preto. Peito. Se o Timothy Dalton é negão aí. Essa mina não ter peito é de menos. Normal. Vamos aproveitar esse negócio do jogo com os Azores de Negão, que na época do Pierce Brosnan, o Snoop Dogg, que são os 007, né? Aí podemos dizer que temos um jogo com os 007. Yo, motherfucker. Jackson, Samuel Jackson, cara. Samuel Jackson, vocês podem. Se eu não me engano, tem um filme de 007 negro, da fase do Black Exploration. Nos anos 70, que foi a época do cinema, que o cinema americano sofreu aquela fase de vamos fazer filmes de negros porque esses brancos não querem fazer nada. E nessa época temos várias pérolas, como Blácula, temos o melhor de todos é o Black Devil Doll, que seria o Chuck negro. E só mata o quê? E temos... Só mata os brancos? O filme só tem negros. Ah. Até quem ele mata é negro. Entendeu? Puta, que filme racista, hein, mano? É um filme racista. Not the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Voltando ao jogo, o jogo tem as missões de jet ski. Aparenta ser interessante esse daí, hein? Onde você fica atirando os submarinos e fica andando pelo... Cara, eu não lembro dele usar jet ski no filme, porque esse filme é no deserto, cara. Tem até uma geleira no jogo. Ah, o jogo tem a parte de geleira. Ele vai lá pro Afeganistão, sei lá onde. No Afeganistão tem gelo? Bom, esse pois é um jogo de liberdade poética, vai. É, né? Tem a parte de túnel, ele é um jogo. Tem uma parte que tá escura, daí de repente. Não, tem gelo sim, até que o Mustang, se não me engano, era o Mustang, tem uns esqui do lado. Você tem que, basicamente, nessa outra parte não, do jogo, é ficar Martin pulando pedrinhas e atirando. Basicamente um joguinho de celular, isso, né? Isso. Not the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. Agora, uma coisinha. Chegue. Sobre o ator do Dalton, eu não acho ele um bom ator. Eu acho que, inclusive, ele fica atrás apenas do George Lazenby. Eu acho não, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. Não, gostei muito, né? Mas como 007, é, então, como 007 eu não gostei também. Apesar de que ele fez um filme com uma princesa, com que ele era um rei lá, mas eu não gostei disso também não. Então, ele como 007 tá melhor do que como sendo um rei. Ele tem cara de agente secreto, mas não sabe atuar não como... Não sabe atuar como agente secreto. É, o cara é ator shakespeariano, né? Assim, é, ser ou não ser, ele manda bala, meu irmão. Teve um... No próximo filme, aliás... Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls! 1969, Permissão para Matar, License to Kill. Tem uma cena que... Nesse filme ele não come ninguém. Meu Deus do céu! Você acha que não come ninguém? Que era a época da AIDS. Nossa, ele tava perdendo... Sério? Nossa. É, então, ele não come ninguém. Eu vou ter que rebaixar o Timothy Dalton para o último da minha lista mesmo. Perdeu pro George Lazenby. Perdeu que horrível agora. No anterior ele só come uma, tá, do violoncelo lá. Ah, mas come, né? É. Ali, então, pelo menos a média dele tava boa. Agora caiu pra uma média de meia mulher por filme. Pô. Mesmo comer meia mulher. É, porque ele comeu uma nos dois filmes, é meia mulher. Olha por estatística, filme. Fodeiro com 007. Que horrível. Eu vi uma conta que até o Cassino Royale foram 24 minas. Só? Apenas. Eu acho que é mais. É, isso não conta surubas, né? Ah, tá, que, então. Se eu não me engano. George Lazenby, que tem uma putaria, que ele vai num instituto lá que é só mulher, só gostosa. Então George Lazenby é o melhor. É o maior Jesus. Isso porque o cara tava apaixonado. É, o Sam Conner. Tem um filme do Sam Conner, que a capa do pôster lá é um monte de mina dando banho dele. É o do Japão lá, o. Ele chega com essas minas, não é? O Only Live Twice. Ah, ele come tantas, cara. Ele quer tanta mina. Ele já comeu tantas que... Nossa. Ele pode ficar estéreo pro resto da vida e morrer feliz. É, e a estatística dele é muito alta. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls. É, então, mas o Timothy Dalton, cara, ele era tão fresco, assim, desse negócio de atuação, que tem uma hora que ele vai beijar a mina aqui do filme, a Bond Girl, de cabelinho curto, lá que eu não lembro o nome. Gostosa? Aceitável. É a primeira cabelo curto, não. É, no finalzinho ele beija a mina. Ah, não, o que a gente já falou, a Bond Girl que a menos falada foi a que a gente mais falou, né? É. Ela já tinha cabelo curto. É, eu vi um documentário que ela fala que ele falou pra ela como que ela tinha que beijar ele. Esse é o profissa! Caramba, o cara quis meter um Shakespeare, né? Não, mas esse filme, cara, é muito bom. Violento pra caralho, tem o Benício Del Toro como... Ah, eu gosto do... Eu gosto dos filmes desse cara, assim. Não, esse eu acho melhor. O anterior eu não gosto muito. Não, o último jogo. Licença pra Matar. Eu acho que foi o primeiro da série que eu vi quando eu era pequeno. Ele é violento, tipo o Felix Leiter lá. Tem eu até estranhei quando eu vi os antigos. A do Oliver Dye, que tem no livro e que não tem no filme. Aí eles botaram nesse. Ah, tá. Aquele já jogado pros tubarão, perde as pernas. Benício Del Toro no começo de carreira. É, acho que foi, se não me engano, foi o primeiro filme do Benício Del Toro, que ele cortou a mão de Monty Dalton na cena. Já tinha olheira, o cara tinha 17 anos, já tinha olheira. Isso deve ser de família. É, esse filme tem aquela famosa cena dos caminhões que ele vai passar pra, no meio do fogo, aí ele dá uma puta acelerada, o caminhão empina, passa empinado. Passa empinado não, passa de ladinho. Não, passa empinado, empinado mesmo, assim, com as rodas de trás. Passa empinado, aí quando ele vai, tipo, fazer o esquema lá pro caminhão descer, mostra nos pés dele, ele dando um totozinho no freio, assim, tipo, psh, aí faz psh, aí o caminhão desce. Ah, Maria. E qual que é que o caminhão vira de lado? É a única forçação de barra nesse filme, aliás. Esse filme é muito bom, cara, ele é bem realista. Tem jogo esse daí? Tem jogo. E eu acho que é o primeiro grande jogo do 007. Que você devia ter que apertar o X duas vezes pra zerar o caminhão. É um jogo que tem um foco legal nos tiroteios. Ele é um champs. Quando a gente fala shooter, né? Esse jogo de navinha, você tem a parte do helicóptero, tem uma parte que você anda igual o GTA. Os GTA primeiros 1 que você e 2, né? Se via por cima. Pra variar mais um jogo inspirado tirinho, em 007. Ele tem essa visão. Por isso que tem três letras. Só é. 007 tem as fases de avião. Tem você pulando de paraquedas, que é mó barato, vocês vão poder ver no vídeo aí. É um jogo bem interessante pra época. Eu acho que é o primeiro grande jogo, vai. Grande jogo. Tem parte de carrinho. De helicópterozinho. A física do jogo já é interessante, que ele bate nos cones e os cones caem. Coisa que você não via na época. É muito bem construído, vai. Eu só não... Só muito chegar nessa câmera de cima pra corrida, mas pra navinha é legal. Sim. E temos a parte de submarino também. Tem de tudo esse jogo. Você tem parte de tiro, de a pé, de carro, de avião, de lancha. É um multijogo. Continua no próximo. próximo episódio. My name is Bond. James Bond. Olhou pra mim assim, levantou a sobrancelha, que nem o Sam Connery agora. E falou, soltou essa, tá me dando frio na espinha. O pior é que quando o Sam Connery faz isso, você não sabe se ele vai matar ou comer a pessoa. No meu caso é matar mesmo. Não se preocupe. Não, tem um que é, que é uma carreta, que o cara anda de... não é duas rodas, né? Porque é um caminhão, mas ele anda de lado. E no final ele cai em cima de um carro. Eu não lembro de que filme era, mas quando você falou caminhão, eu lembrei dessa cena. Quando o cara anda de lado, é um Willy? Ou um Willy é numa motoquinha com duas rodinhas? Um Willy é quando empina. Ah, então o cara fez um Willy no caminhão. Ele fez um Willy no caminhão, nesse que o visual descreveu. O que eu estou descrevendo, ele andou de ladinho, igual numa academia de polícia 1, quando uma roda vai se passar no carro. Ah, tô ligado. Marrone, grande Marrone. Uma coisa que a gente não falou do filme, que eu falei de que ele tem ação, tem romance, ele tem comédia também. Tem, é. Uma coisa que não tem nos novos. Lógico que tem, pô. A única parte de comédia do Cassino Royale é na melhor parte, que ele fala que o cara vai morrer coçando o saco dele. Now the whole world's gonna know that you don't scratch my balls.